Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Padre Orlando Henriques, residente na paróquia de Seixo da Beira e pároco em várias localidades do arciprestado de Oliveira do Hospital. Por ser 13 de maio, vamos conversar sobre os acontecimentos ocorridos na Cova da Iria há cerca de 95 anos. Começamos com o testemunho de um sacerdote em Fátima e depois falaremos das várias aparições que marcaram a vida dos portugueses e do mundo. O ataque a João Paulo II, de que foi vítima num dia 13, e o que isso poderá ter contribuído para apressar a queda do Muro de Berlim e a abertura dos países comunistas ao Ocidente. Senhor Padre Orlando Henriques, bom dia e obrigado por ter aceito este meu convite. Para mim, acredito que é um prazer tê-lo aqui na rádio. Para mim é também um prazer estar aqui, obrigado. Sr. Padre Orlando, vamos falar das aparições. Eu aproveito para dizer que passo por Fátima com alguma frequência. Quando vou a Lisboa ou quando passo para o Sul, Fátima é para mim como que um apiadeiro. Aproveito para parar, fortalecer o espírito, para lá de recuperar forças para continuar a viagem. Tenho o horário das missas do santuário e normalmente aproveito, portanto, para participar numa das Eucaristias. A última vez que por lá passei, participei na missa na Capelinha das Aparições. A missa foi concelebrada por 4 sacerdotes. O que presidia fez a homilia e depois disse que um dos colegas fazia anos de ordenação e por isso ia também dar uma palavrinha. Tratava-se de um sacerdote que não era português, mas que estava em Fátima há cerca de 50 anos. Referiu uma coisa que me impressionou. Não há vocações porque as pessoas não sabem a felicidade que é ser sacerdote. Depois agradeceu a Nossa Senhora a grande graça de ter passado em Fátima cerca de 50 anos e ter celebrado muitas missas no santuário. Alguns milhares de missas, segundo ele, disse. Sr. Padre Orlando, é mesmo assim, há poucos padres porque os leigos não sabem a felicidade que é ser sacerdote ou aquele padre faz parte das exceções? Não, claro que não é exceção, claro que se verdadeiramente se descobrisse a riqueza, se verdadeiramente se descobrisse como é bom ser padre, é evidente que muitos mais quereriam vir e muitos mais responderiam ao chamamento que com certeza recebem. Claro que para isso é preciso também uma grande formação, é preciso que pelo menos estejam vencidos muitos preconceitos que se vão criando, muitas ideias feitas, muitas imagens erradas, que às vezes vão precisamente convencendo as pessoas, tanto os jovens que poderiam vir a ser padres, como as suas famílias, como a sociedade em geral, por conceitos que são disseminados e ideias feitas que de facto apresentam o sacerdócio e as vocações consagradas de uma forma geral como algo de negativo, de infeliz. Portanto, o que esse sacerdote disse em Fátima é inteiramente verdade. Não há mais sacerdotes porque ainda não se descobriu até que ponto é bom ser padre. E ele acabou por dizer, pronto, que, pois, por vezes é necessário fazer alguns sacrifícios, e ele também os fazia. Ele até disse que, nos primeiros tempos, celebrava às 6 da manhã, portanto, no fundo, logo aí também é sacrifício. Mas eu creio que é também destes sacrifícios que vem a felicidade às pessoas. Penso que será assim. Sem sacrifício não se faz nada que valha a pena, ou pouco se fará. Aquele sacerdote, Padre Orlando, estava em Fátima, portanto, há cerca de 50 anos, e ele sentia-se muito feliz. Fiquei com a impressão, não tenho a certeza, que mal foi ordenado ele veio para Fátima e ele ficou. Agora, a questão que eu coloco, estar num santuário toda a vida é diferente de estar nas paróquias? O que é que será melhor? Estar nas paróquias ou estar num santuário? Eu não sei, porque nunca estive num santuário o tempo inteiro, não é? Estou no santuário como estão os outros peregrinos, não é? De passagem. Mesmo que às vezes lá fique alguns dias, concretamente, e falo concretamente de Fátima, mesmo que às vezes lá fique alguns dias nos retiros, mas claro que a experiência de estar lá o tempo inteiro nunca cá fiz. Não sei o que é melhor. Certamente acredito que seja diferente, simplesmente. É uma forma também de ser padre, tal como há outras formas de ser padre. Perguntamos-nos aqueles que estão nos serviços diocesanos, por exemplo, também não estão nas paróquias. É melhor? É pior? Não sei, também nunca lá estive, não é? Pessoalmente, gosto bastante de estar nas paróquias, mas também nunca experimentei outra realidade. Eu gostava de voltar ainda a este sacerdote que vive em Fátima para dizer o seguinte, e que mostrou, portanto, como há pouco referi, tanta felicidade por ser padre. Na vocação, é sempre Deus que chama. E não chama porque se é um privilegiado, ou não chama porque se é melhor que os outros. Deus escolhe e chama quem entende. Depois de dizer sim, ou não, sim ou não, depende de cada um, não é? Que escuta esse chamamento. Neste momento em Portugal e na Europa há poucas vocações. Será que Deus deixou de chamar na Europa, ou os europeus estão envolvidos com outras coisas que não o conseguem escutar? Deus nunca deixa de chamar. Deus marca sempre presença. E aliás, falando de Fátima com certeza que é precisamente um sinal disso, um sinal de que Deus continua a chamar a humanidade de uma forma geral, e com certeza que continua a chamar pessoalmente pessoas para o seu serviço. Esta realidade que vemos na Bíblia, dos profetas, de alguém que é chamado, que é enviado, não é uma realidade que ficou morta no passado. É uma realidade que continua a dar-se hoje. Deus continua sempre a chamar e Deus continua sempre a enviar sinais. Os homens é que podem estar mais surdos a esses sinais, a esses chamamentos, a esses apelos. Pode não haver predisposição para isso, podem estar sintonizados noutra onda, estar mais motivados para outras coisas. Pronto, mas Deus continua a chamar, de certeza, tanto mais que nesta Europa, neste mundo ocidental, tão necessitado da presença de Deus, estou certo de que Ele continua a chamar. Sr. Padre Orlando, quem nos escuta pode dizer isso, mas afinal, como é que ele chama, não é? Enfim, esta pergunta pode vir, não sei se vem, se não, para alguns daqueles que nos escutam. É claro que Deus não utiliza a voz como nós utilizamos, mas chama-nos através de formas diversas, através do pensamento, ou de alguém que nos possa dar uma palavrinha, que pode ser muito bem a família. Que não dizem nada a quem está à volta, mas que dizem alguma coisa ao próprio. Exatamente. Aliás, eu tenho aqui o testemunho de Madre Teresa de Calcutá. Ela, com 12 anos, ela sentia-se inquieta e dizia à mãe: "Ah, mãe, mas eu levo-me a um sacerdote, levo-me a um convento." E quando ela pensava que, de facto, a mãe lhe prometia que a levaria, portanto, a um convento, como o levou, ela sentia-se tranquila, sentia-se feliz. Portanto, no fundo, a vocação é isto, é pensar naquilo que pode eventualmente acontecer e a pessoa sentir-se bem consigo mesmo, sentir-se feliz e fazer sonhos, sonhar com essa realidade. Creio que é assim que Deus nos chama, através destes pensamentos. Também nos pode chamar através do que chamamos oração mental, não é? Pronto, que nós falamos. E escutamos. Pronto, isto é apenas um esclarecimentozinho, e se quiser complementar, tudo bem, para dizer, pronto, que às vezes as pessoas podem perguntar: mas como é que Deus chama, não é? Portanto, e às vezes pode surgir esta dúvida. E sobretudo nos jovens ela surge. Pronto, há quem não perceba bem quando alguém diz que Deus nos fala, que Deus nos chama. Há quem não perceba bem o como ou o porquê, mas de facto é algo de muito interior. Mesmo interior não quer dizer que seja vago ou que seja assim uma coisa meia gasosa, meia que ninguém sabe bem o que é, uma coisa meia pseudo-espiritual. Não, quando eu digo que é algo interior, não quer dizer que não se manifeste em acontecimento acontecimentos em sinais bastante exteriores e bastante palpáveis, só que interiormente é que são percebidos por nós com um significado diferente, especial. E acontecimentos que podiam ser perfeitamente banais, não ter nada a ver com nada, mas que para quem é chamado faz sentido. Porque é que determinado acontecimento ou determinada palavra que alguém nos disse, se calhar noutra ocasião aquilo não nos dizia nada, mas naquele momento chamou-nos a atenção de uma forma especial. Eu não sei, eu já aqui uma vez falei do meu próprio acontecimento, da minha própria vocação. Porque é que ler um livro, se calhar, se fosse noutra fase da minha vida, se calhar aquilo não me dizia nada ou dizia-me uma coisa diferente? Porque é que ao ler aquele livro naquele momento eu senti aquele impulso para continuar a descobrir melhor a vocação? Porque é que aquela palavra que foi dita por um colega me tocou de forma diferente que tocou outros, ou que me tocaria noutra ocasião, ou que me podia ter tocado de forma diferente, mas que me tocou para ali? Quer dizer, de tudo isso Deus se serve para nos chamar. E sinais que às vezes podiam parecer que não tem nada a ver ou que não havia razão de ser para dizermos aqui está Deus a falar, a verdade é que nós acabamos por percebê-lo assim. Sr. Padre Orlando, para terminar este assunto e para de facto irmos às aparições, eu ainda gostava de dar aqui o testemunho do meu parco, porque acho que é bonito e eu pelo menos gosto de o ouvir e por isso o aqui trago. Ainda há duas semanas ele dizia, o meu parco tem 80 anos, e ele dizia mais ou menos isto: como padre sinto-me no mínimo tão feliz como os casais mais felizes, a quem admiro muito, dizia ele. E dizia que se tivesse que voltar atrás, portanto, voltaria a ser padre, porque é ali que se sente realmente feliz. Portanto, gosto deste testemunho do parco, quando ele diz que de facto se sente tão feliz ou mais feliz do que os casais felizes, e eu acho que isto é de uma beleza extraordinária, embora eu tenha que dizer como leigo, pronto, admiro, mas não invejo. Também me sinto muito bem casado na companhia da minha mulher. Sei que não sou o melhor poeta, mas posso ser o teu melhor amigo. Ando a juntar a música à letra para te ajudar quando corres perigo. Por isso aceita esta minha oferta e passa um bom bocado comigo. Eu sei que não sou melhor poeta, mas posso ser o teu melhor amigo. Tem dias em que a coisa se aguenta, outras onde tudo parece negro. Sopra na brasa até vir a chama, o fogo ajuda a afugentar o medo. estamos com as conversas em rede, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Sr. Padre Orlando Henriques acerca das aparições em Fátima, por ser o dia 13 de maio. Vamos, ao longo deste período, falar das várias aparições, dos vários acontecimentos que ocorreram em Fátima há cerca de 95 anos. Sr. Padre Orlando, estive a ver o seu boletim paroquial para o mês de maio, o Astrolábio. Achei-o interessante pelo aspecto formativo e informativo. Verifiquei que faz uma alusão também à Rádio Boa Nova e, de modo particular, a este programa, o que desde já lhe agradeço. Pergunto, onde é que foi buscar o nome, que não me parece assim muito vulgar? O nome que é do jornal. Não fui eu que fundei o jornal, para dizer a verdade. Não. O nome é curioso. De facto, o astrolábio é o instrumento que orienta a nossa navegação, não é? E, no fundo, pretende ser isso pelos avisos paroquiais que são dadas, as orientações que são dadas e mesmo pelos artigos que procuramos que sejam de formação também. O astrolábio foi começado pelo padre Luís Costa, que na altura estava com as paróquias de Seixo, Ervedal e depois mais tarde Lagares e Meruge. Entretanto, o nome foi ficando, o padre Pedro Santos manteve esse boletim quinzenal e pronto, eu mantive também o boletim, procurando também dar-lhe expansão, até enviando por e-mail para muitos contactos, para que mais pessoas tomem conhecimento de tudo o que lá é divulgado. Verifiquei que neste último número que me enviou faz uma alusão a Fátima, até porque, provavelmente, porque estamos no mês de maio. O artigo começa por dizer que Fátima é um convite e uma escola de salvação, ao mesmo tempo que fala da mensagem de Fátima. Conversão, oração, reparação. E de facto assim é. Oração, penitência, sacrifício. Parece-lhe que a maioria dos peregrinos que vão a Fátima terão consciência desta mensagem forte ou não? Talvez não. não sei. As motivações dos peregrinos para ir a Fátima são as mais variadas. Haverá talvez até alguns que para os quais as motivações não serão as mais sãs. Para a maioria, acredito que sejam motivações boas, belas, motivados com certeza pela sua fé, talvez nem sempre uma fé muito esclarecida, mas, portanto, a fé que têm, ou pelo menos uma ligação afetiva, às vezes pode reduzir-se a isso também. Isto a par de muita gente também com uma fé esclarecida e gratas por graças que receberam, ou então simplesmente pelo simples querer aproximar-se de Deus através de Maria. Mas agora, conhecer exatamente a mensagem, muitos conhecerão com certeza, e com certeza que esta mensagem motivará muitos a ir, embora com certeza que faltará ainda para muitos conhecer a fundo esta mensagem de Fátima, que no fundo é a mensagem do Evangelho atualizada para o século XX e para os tempos que se seguem e que são os nossos. Eu penso que, pronto, que seria importante que todos nós perguntássemos porque é que Nossa Senhora teria vindo a Fátima. E certamente que todos terão várias respostas, mas não terão certamente a resposta a dizer que foi para construir hotéis ou para casas comerciais. Portanto, certamente que foi a finalidade era bem diferente. Pronto, que era, como diz no seu boletim, portanto, a salvação das pessoas, uma vez que ela acabou por falar do inferno e que é necessário rezar, receber os sacramentos e cumprir os mandamentos para, de facto, se fugir a essa desgraça. Sr. Padre Orlando, o atentado a João Paulo II num dia 13 de maio seria coincidência com o dia 13 de maio de 1917, data da primeira aparição em Fátima, um alerta divino para o segredo de Fátima, que tinha uma parte importante para tratar e que estava como que esquecida? Eu refiro-me à consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. O que é que lhe parece? Bem, tal como disse há pouco, como é que Deus nos fala, a nós pessoalmente e neste caso agora aqui à humanidade? Através de acontecimentos e de situações que podem ser analisados como não tendo nada a ver ou como sendo simples coincidência, ou então podem ser vistos, se quisermos estar abertos a isso, como os sinais de Deus. E de facto parece coincidência a mais tanto ter acontecido o que aconteceu, e mesmo a conjugação de dias 13 é coincidência, não é coincidência? Bem, se calhar não há coincidências. E o facto de ter sido mesmo um 13 de maio, o facto de o segredo de Fátima, que esteve para ser revelado durante tanto tempo, falar de um bispo vestido de branco que era atingido por uma arma de fogo. Quer dizer, tudo isso, eu penso que quem quiser continuar com o coração empedernido, pois é livre de achar que são coincidências, que nada têm a ver, ou até que terão sido feitas de propósito, sei lá. Agora, penso que, abrindo os olhos da fé, não há coincidências, é coincidência a mais, é mesmo Deus a beliscar-nos para ver se acordamos deste sonho ou deste pesadelo, não sei, em que às vezes andamos. Naquele caso, até o próprio Papa, não é? Que até ali, pronto, nunca tinha pensado, se calhar, ou melhor, certamente teria pensado, mas ainda não tinha dado andamento a este pedido, e a partir daquele momento em que ele ficou quase morto, de imediato ele passou a pedir os documentos de Fátima, e foi a partir daí que ele acabou por fazer a consagração, portanto, do mundo ao Imaculado Coração de Maria. Acredita que a abertura da Rússia ao Ocidente e a queda do Muro de Berlim e o fracasso do comunismo se deve à Virgem de Fátima ou não? Claro, penso que sim. E é como digo, uma vez mais podemos achar que foram apenas contactos e acontecimentos políticos, mas de facto o Papa faz a consagração. E logo a seguir, poucos anos depois, o mundo vê desmoronar-se esse gigante que era que existia para trás da chamada cortina de ferro. Claro que eu era criança quando isso aconteceu, eu tinha alguns 5 anos, e por acaso a recordação que eu tenho é de ver na televisão eles a partirem o muro, e eu não percebia nada daquilo. Eu vi-os a partir o muro todos contentes e pensei, bem, deve ser uma coisa muito importante para estarem todos tão contentes a partir aquele muro. Mas quer dizer, de certeza que é um sinal de salvação, o facto de das coisas se terem desenrolado como desenrolaram. Eu vivi aquela situação e, de facto, aquilo era um potencial. A Rússia era uma das grandes potências e ninguém, nada fazia prever que aquilo acontecesse, tanto na Rússia como no caso do muro, na Alemanha, nada fazia prever que aquilo acontecesse tão depressa. Mas a verdade é esta, quando Deus quer, tudo se concretiza. Eu creio que ainda era ontem que eu estava a ler qualquer coisa e lia mais ou menos isto. Creio que era São Bernardo que dizia que através das Ave Marias conseguia muito mais conversões do que através dos sermões. Portanto, isto de facto, não há dúvida nenhuma que quando Deus quer, pronto, tudo pode mudar. E essa imprevisível, essa imprevisibilidade da situação ter acontecido quando ninguém esperava, porque, tanto ao que parece, aquilo até foi quase, até aconteceu quase por lapso, não é? Uma informação que foi mal entendida, não é? Essa imprevisibilidade é mais um sinal. Não digo prova, porque Deus não nos dá provas, dá-nos sinais. Esta é uma linguagem mais bíblica. E os sinais são isso, são algo que nós olhamos e interpretamos. E como diz o Concílio Vaticano II, a Igreja precisa de saber ler os sinais dos tempos. E ler sinais é exatamente perceber estas coisas. Se uma janela abrisse, o que o coração não abre, debruçava-me para ver. Um quarto de silêncio, uma cama sem respostas, na penumbra de um talvez. Talvez eu possa desvendar, por entre a bruma do olhar, sinais de afeto, se o amor não der por mim. Já não tenho luz que seja guia, nem farol que aponte onde estou. Só me resta a dor por companhia, no meio dos gritos que não dou. Agarro a minha mão enquanto me revejo pelas vidas que passei. As vezes que caí e que me levantei apoiado num desejo. Talvez eu possa descobrir uma razão para te fazer sentir o vento que me leva para ti. Já não tenho luz que seja guia, nem farol que aponte onde estou. Só me resta a dor por companhia, no meio dos gritos que não dou. Já não tenho luz que seja guia, nem farol que aponte onde estou. Só me resta a dor por companhia, no meio dos gritos que não dou. Só me resta a dor por companhia, no meio dos gritos que não dou. Só me resta a dor por companhia, no meio dos gritos que não dou. No meio dos gritos que não dou. No meio dos gritos que não dou. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ou domingo às 10 e a segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Sr. Padre Orlando Henriques, residente na paróquia de Seixo da Beira e pároco em várias localidades do arciprestado de Oliveira do Hospital. Por ser 13 de maio, estamos a conversar sobre os acontecimentos ocorridos na Covadiria há cerca de 95 anos. Vamos continuar a falar das aparições que marcaram a vida dos portugueses e também a vida do mundo. Sr. Padre Orlando, as aparições em Fátima tiveram também influência na história contemporânea mundial. Está de acordo com isso, com certeza, não? Sim, aliás, eu até, quando andava na escola, assim, mais miúdo, e no nono ano estávamos a história do século XX, eu até me admirava, um bocado na minha ingenuidade da altura, até me admirava como é que Fátima não aparecia nos livros de história. Parecia-me assim um acontecimento tão importante para Portugal que até me admirava como é que não aparecia. Agora, claro, hoje entendo um pouco, ou não entendo, não sei, porque é que de facto não é referido, mas a verdade é que a um outro nível que talvez não seja tão estudado pelos historiadores, Fátima teve influência e Fátima é um fenómeno que não podemos ignorar sobre os mais variados aspectos. Embora muita gente o deseje ignorar e o queira ignorar e tudo faça para que fique ignorado. Então vamos falar dessa mensagem forte que inicialmente falámos. As três aparições dos anjos só falam em oração. Quem de facto ler os livros sobre as aparições vai constatar isto. Na primeira aparição, Nossa Senhora, em 13 de maio de 1917, pediu aos pastorinhos para rezarem o texto todos os dias. Mas não ficou por aqui. Perguntou-lhes se estão dispostos a fazer sacrifícios como o ato de reparação dos pecados com que Deus é ofendido. Estamos a falar de crianças com 8, 10 anos. 8, 9, 10 anos. Agora não estou completamente seguro. Se fosse... Creio que, não sei se seja assim, então não teria 7. 7 ou 8. Não sei. Se fosse hoje, haveria vozes a discordar e a dizer que estavam a traumatizar estas crianças porque lhes pediam sacrifícios, porque lhes pediam que rezassem o terço todos os dias. O que é que lhe parece? Bem, de certeza que naquele tempo as pessoas faziam esses sacrifícios e mais, e de certeza que não cresciam traumatizadas. Hoje às vezes exagera-se um pouco também. Claro que evoluímos muito na questão de proteção das crianças, mas também às vezes há exageros que são descabidos, que não fazem sentido. Tal como na escola e na catequese se deixou de decorar certas coisas que eram essenciais termos na cabeça porque se achava que se estava a sobrecarregar as crianças, a traumatizá-las e etc. Também muita gente acha que as crianças, pois, coitadinhas, as crianças às vezes aguentam mais do que pensamos. E o facto de rezar o terço todos os dias não lhes faz mal nenhum. Claro que toda essa mensagem de um certo sacrifício hoje particularmente nos parece chocante. Na altura não pareceria assim tão chocante. Hoje parece-nos chocante, mas a verdade é que, como dizia também há pouco, sem sacrifício nada na vida se faz que valha a pena, ou quase nada. Se ficarmos parados, apáticos, se não fizermos esforço por lutar por nada, também nada alcançaremos. Se é assim, não é só na vida espiritual, é em tudo. E, portanto, o esforço por conseguir estar a rezar mais um bocadinho, o esforço por conseguir rezar o terço, o esforço por conseguir rezar a liturgia das horas. Por exemplo, Nossa Senhora em Fátima não pediu para rezar a liturgia das horas, mas passando por outros exemplos, o esforço por progredir, se não houver esse esforço, se não houver uma disciplina, uma luta contra nós próprios para fazer face à preguiça, para fazer face ao desleixo, pois a lado nenhum chegaremos. Há uma passagem do Evangelho curiosa em que Jesus diz que o reino dos céus é dos violentos. E eu andei muito tempo a perguntar-me o que é que isto quereria dizer, não é? Porque é uma passagem misteriosa, também algo chocante, e de facto, eu creio que começo a compreender. Penso que estará a querer dizer que se no fundo nós não fizermos um pouco de violência a nós próprios e à nossa tendência para a preguiça e à nossa tendência para o desleixo e para o deixar andar, pois não chegaremos a lado nenhum, nem ao reino dos céus. Precisamos de colocar em evidência a virtude cardial da fortaleza. Sr. Padre Orlando, ainda volto aqui às crianças e aos traumas para dizer o seguinte: as crianças hoje são traumatizadas de uma forma sutil. Todos vemos, todos aceitamos e parece que até todos, somos todos cegos. Os próprios pais estão conscientes do mal que graça na sociedade, mas pensam sempre que o mal não acontecerá aos seus filhos, mas aos outros. Os jovens que hoje vemos brincar no recreio das escolas, se tudo se mantiver, se nada se alterar, e se isto continuar neste ritmo nos próximos 20 anos, o que é que nós teremos? Teremos algo parecido com isto. 60% vão abandonar a prática religiosa e vão ficar sem bases e sem fé para transmitir aos seus filhos. Hoje já acontece com muitos, que os pais não transmitem isso aos filhos porque também já não têm. 100% terão ficado expostos a uma pornografia socialmente aceite. Isto acontece hoje. E a gente vê isto, parece que é tudo natural. 60% a 70% terão tido experiências pré-matrimoniais. 20% a 40% terão vivido em concubinato, antes do casamento. 90% terão sido induzidas a experimentar drogas. 10% enfrentarão sérios problemas de dependência de álcool ou drogas. 10% a 20% sofrerão problemas psicológicos, destes alguns cometerão suicídio, e 50% estarão divorciados com cerca de 30 anos, por volta dos 30 anos. Isto é um retrato muito duro, mas infelizmente é capaz de ser real. O que é que poderia ajudar a alterar estes números? É difícil, isto é preciso uma evangelização de facto a larga escala, porque eu insisto quando é na preparação para os batismos, insisto na questão do compromisso que os pais têm para educar na fé, e digo-lhes que não se podem demitir disso. Os pais demitem-se de educar. É impressionante como ouvimos pais a dizer, sim, porque nós todos somos, ou pretendemos ser, na verdade não somos, mas pretendemos ser todos muito liberais. Então ouvimos pais a dizer, ai, o meu filho vai à catequese, ou o meu filho vai à missa, se quiser. Eu não o obrigo. E toma-se isto como um valor acima de tudo. Eu digo aos pais nas reuniões de batismo, isto é do pior, vocês nunca se podem demitir de educar os vossos filhos, concretamente aqui para a fé cristã, e quem diz para a fé cristã diz para tudo o resto, mas o problema é que também muitos destes pais, alguns deles também já os pais deles se demitiram de os educar. Portanto, temos aqui um problema em cascata. Temos aqui um problema de gerações que já vêm doentes e que educam ou que deixam de educar os filhos também neste mesmo seguimento. E é aqui que nós compreendemos que aquilo que é dito em Fátima é inteiramente verdade. É aqui que nós compreendemos. Agora, como é que isto se resolve? Pois essa é a solução atrás da qual todos nós andamos. Mas, de facto, eu não fiquei traumatizado por ser obrigado a ir à catequese, nem à missa, nem por ser obrigado a rezar o terço todos os dias. Quando era o mês de maio ou de outubro, havia sempre, na capela da minha aldeia, havia terço todos os dias. Claro que a maior parte das vezes vontade de ir não era nenhuma. Se eu tivesse uns pais como estes, que dizem, eu não obrigo o meu filho, ele vai se quiser. E muito menos, e principalmente para uma coisa considerada tão traumatizante como repetir Ave-Marias, quer dizer, não fiquei traumatizado, não me fez mal nenhum, pelo contrário. Muito pelo contrário. E é para isto que é preciso que a nossa sociedade acorde. Agora há muitas vozes interessadas em que a sociedade não acorde para isto. Talvez porque quem está na sociedade também já está dominado por isto. Esta lepra contagiou já bastante. Precisamos de ter muita criatividade para inventar a ação nova para fazer face a isto. Criatividade e fé na graça de Deus, claro. Pois, realmente há muita omissão. Eu também concordo. E, de facto, os pais cometem acho que uma grave omissão, porque todos nós não somos só corpo, nós somos corpo e espírito, e o corpo, mais hora menos hora, acaba por ficar por cá, e o espírito é para sempre. Aliás, é o próprio Jesus que diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, se tinham que dar a César os impostos, deveriam dar a Deus a parte, o que está relacionado com a parte espiritual. Infelizmente, isso não acontece. Eu, há pouco tempo, li um pequeno livro do Cura d'Ars, e ele dizia mais ou menos isto: 3/4 dos católicos vivem muito preocupados com o corpo, e o corpo, daqui por pouco tempo, pronto, vai para debaixo da terra, e estão esquecidos, portanto, do espírito. E de facto é um pouco o que nós vemos nesta nossa sociedade. A força que eu vejo em ti dá-me vontade de seguir de uma forma que não posso esconder. Pisar a linha e arriscar no dia a dia, navegar na tua ida, eu quero atracar. Sigo a maré, segue a corrente, fico à mercê dos intentos da mente. Liberto a alma num pensamento, tento entender um sentimento. Sigo em frente sem temer, deixo nas teias deste mundo, vou-me perder. Seguir o rumo desta estrada, deixar fluir esta balada, sorrindo vou chegar ao que acontecer. Sigo a maré, segue a corrente, fico à mercê. Thank you. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Sr. Padre Orlando Henriques, residente na paróquia de Seixo da Beira e parco em várias localidades do arciprestado de Oliveira do Hospital. Por ser 13 de maio, estamos a conversar sobre os acontecimentos ocorridos na Cova de Iria há cerca de 95 anos. Vamos continuar a falar destes acontecimentos. Sr. Padre Orlando Henriques, na segunda aparição, em 13 de junho de 1907, Nossa Senhora continua a pedir aos pastorinhos que rezem o terço todos os dias. Na terceira aparição, renova o pedido do terço e mostra-lhes o inferno, dizendo que é para ali que vão muitas almas por não haver quem reze por elas. Fala-lhes do fim da guerra, do perigo de outra maior, se as pessoas não se converterem. Por isso pede a consagração da Rússia e de todo o mundo ao seu Imaculado Coração e a comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados de cada mês. Os 5 primeiros sábados de cada mês estão um pouco em desuso, ou não? Bem, na verdade estão. Na verdade estão. É uma coisa que não se tem promovido. Eu por mim falo, não os tenho promovido e também não conheço mais nenhum lugar onde se promova, a não ser o Santuário de Fátima. De certeza que há, mas de facto está tão pouco divulgado que não se ouve falar. Sabe que eu, quando era garoto, falava-se muito dos 5 primeiros sábados, porque, portanto, havia a promessa de quem conseguisse fazer os 5 primeiros sábados de cada mês teria a salvação garantida. Aliás, o mesmo acontecia com as 9 primeiras sextas-feiras de cada mês. E eu, tanto os 5 primeiros sábados como as 9 primeiras sextas-feiras de cada mês, filas, e digo-lhe uma coisa, era extremamente difícil, porque, principalmente as 9 primeiras sextas-feiras, porque eram 9 meses a confessar-se e a comungar na primeira sexta-feira de cada mês. E às vezes aquilo ia tão bem caminhadinho e lá surgia um imprevisto, lá surgia uma coisa qualquer, e lá ia tudo embora. E o que é que acontecia? Tinha que se voltar ao princípio. Porque, pronto, mas quando eu andei anos e anos para as conseguir fazer. Eu recordo-me que comecei a fazê-las, era garoto, andava a estudar. E naquela altura, pois, havia aquelas carrinhas do colégio que nos traziam a casa e os horários, por vezes, não eram compatíveis com a missa. Eu cheguei a fazer, da minha terra para o colégio, eram quase 15 quilómetros por estrada, mas fazia aquilo por atalhos, que era mais próximo. Mas cheguei a fazer isto várias vezes para ver se as concluía. Mas pronto, ou havia uma coisa ou havia outra, eu sei que levei, de facto, bastantes anos a concluir tanto uma coisa como a outra. E pronto, naquela altura penso que os sacerdotes falavam bastante deste assunto. Hoje fico a ideia que não se falará tanto, por isso é que eu coloquei esta questão há pouco, se de facto não está um pouco em... se não se fala pouco, e se calhar é pena, porquanto é uma promessa que de facto, olha, a mim tranquilizava-me e tranquiliza-me. Pronto, há muitas promessas de Nossa Senhora que nos garantem a salvação, e é bom que a gente as faça, porque, pronto, nunca sabemos o amanhã, e se hoje temos fé, amanhã podemos vir a perdê-la, portanto, porque isto não é um dado adquirido, não é? E pronto, eu sempre aproveitei estes casos. Não sei se quer comentar, senão, quando não vou à quarta aparição. Não posso comentar um pouco. De facto, devíamos ter isto mais presente. E aliás, é um desafio até que levo daqui. É um desafio que levo daqui. As primeiras sextas-feiras será mais fácil, porque como temos numa paróquia em Lagares da Beira um núcleo forte do apostolado da oração, procuramos garantir que haja sempre missa na primeira sexta-feira de cada mês, numa capela ali da vila, para que os associados do apostolado de oração possam, foi por força das circunstâncias no mês de abril, porque a primeira sexta-feira foi a Sexta-feira Santa e nesse dia, liturgicamente, não há missa. De resto, temos garantido essa celebração. Agora é uma questão que precisa de ser aperfeiçoada, porque não é só a celebração da Eucaristia, é também a questão da confissão, e depois uma coisa é aquilo que nós, os sacerdotes, promovemos. Outra coisa é aquilo que as pessoas precisam também de fazer. É preciso, depende da, a gente pode promover missas e confissões e tudo isso, mas depois depende da pessoa, para já depende da pessoa ir confessar-se, e depois depende da pessoa fazer uma confissão bem feita, depende da pessoa o propósito de emenda, depende da pessoa o ir comungar retamente, portanto, tudo isso, claro, mas tanto as primeiras sextas-feiras como os primeiros sábados são um desafio importante que nos ajuda a caminhar e a termos um pretexto para caminhar, quanto mais não seja até às vezes esses imprevistos e que nós ficamos assim, ora, já foi, tem que começar outra vez do início. No fundo é uma motivação para continuarmos sempre a caminhar e a crescer. Eu acredito que muitas graças que nós obtemos ao fazê-las, e como há pouco dizia, pronto, a gente não consegue e tem que voltar ao princípio. Portanto, isto nada se perde, e ainda que elas levem muito tempo a fazer, nada se perde, e às vezes eu olho para mim e digo, olha, se calhar eu estou aqui na rádio porque isto é a obra das 9 primeiras sextas-feiras ou dos 5 primeiros sábados. Portanto, isto é assim, a gente nunca sabe, mas as graças vêm-nos, é Deus que as dá, e a gente nunca sabe de onde é que elas vêm. E sabe, já agora peço desculpa, sabe que aquilo que falávamos há pouco, do estado em que a sociedade está e dos tais números que apresentou, de que provavelmente muitas crianças e jovens que hoje brincam nos nossos recreios, no futuro não sei quantos por cento estarão nesta situação e naquela, quer dizer, tudo isso e os próprios pais que não sabem dar-lhes o que deviam dar, o facto de nós esquecermos coisas como estas, que às vezes pensa que, pois, que estão ultrapassadas, que não são essenciais, que são coisas antiquadas, bolorentas, o facto de esquecermos tudo isso, só estamos a contribuir para que o oposto ganhe cada vez mais terreno e a degradação da sociedade ganhe cada vez mais terreno. É, por isso é que a gente vai ter que aproveitar bem este ano da fé, que vai começar em outubro. Sr. Padre Orlando, eu vou pedir aqui um esclarecimento, e vai ser público. Há pouco falou no apostolado da oração e até referiu a paróquia de Lagares, podia não referir essa, mas pronto. Essa porque lá o núcleo existe, exato, e está bastante ativo, ou pelo menos dentro do que há, é o núcleo que tem assim atividade. Este apostolado da oração tem alguma ligação com aquilo que eu há bocadinho perguntava do 15 de junho ou não? Sim, quer dizer, o apostolado da oração tem esta devoção e esta ligação forte ao Sagrado Coração de Jesus. Estão intimamente ligados. Exatamente, está intimamente ligado ao Sagrado Coração de Jesus. Que é uma devoção interessante. Eu, para mim nem é uma devoção, porque quando falamos em devoção fala-se de algo que não é obrigatório, digamos, que é secundário ou que não é tão central na nossa fé, mas que uma pessoa ou outra tem uma especial ligação. Agora, falando do coração de Jesus, estamos a falar do próprio Jesus, não é? No fundo é disso que se trata, é do próprio Jesus que se trata, e portanto é algo de central e que deve ser promovido. Sr. Padre Orlando, o nosso tempo vai passando, estamos praticamente a chegar ao fim, não vamos mesmo conseguir falar das aparições de Fátima. Eu vou-lhe pedir que depois, num outro domingo próximo, a gente continue esta conversa, mas entretanto, enquanto o tempo nos permitir, vou-lhe colocar mais uma questão de que tem a ver com a quarta aparição. Na quarta aparição, que ocorreu, ou que deveria ocorrer, a 13 de agosto, e que não aconteceu porque os pastorinhos estavam presos, aconteceu a 19 de agosto, nessa data Nossa Senhora pediu-lhes que rezassem muito e fizessem sacrifícios pelos pecadores, por irem muitas almas para o inferno. O mundo de hoje não quer ouvir falar de sacrifícios, embora os faça. Aliás, já há bocadinho falámos disso. Uns passam fome para emagrecer, outros fazem operações para mudar o visual, outros passam muitas horas nos ginásios pelo culto do corpo. O sacrifício é uma questão de motivação. Para aquilo que as pessoas estão motivadas, sacrificam-se. É pena que, ao fazerem tantos sacrifícios, não os ofereçam pela conversão dos pecadores, porque certamente conseguiriam evitar que muitas almas caíssem no inferno. Lucrávamos muito. Era, não era? Porque o sacrifício faz-se na mesma. Isto é apenas uma questão de a pessoa estar sensível e oferecer, não é? Exatamente. No fundo é. Quando às vezes uma pessoa não está a fazer assim algum sacrifício, há sempre quem diga, não sei o quê, está de dieta, não sei o quê, e a gente tenta sempre catequizar as pessoas. Dieta não, penitência, que é uma coisa diferente. E de facto é isso, podemos, sacrifício há sempre, tenta-se esconder essa realidade, mas essa realidade está lá, tanto aquele que se faz voluntariamente pelas mais diversas motivações, como aquele que depois acaba por ser fruto de não termos seguido determinado caminho. Ave Maria, tão pura, Virgem nunca maculada, ouvi a prece tirada do meu peito de amargura. Vós que sois cheia de graça, escutai minha oração, conduzi-me pela mão por esta vida que passa, conduzi-me pela mão por esta vida que passa. Bendita sois vós, Maria, entre as mulheres da terra. Vossa alma só encerra doce imagem e alegria. Ditosa Santa Maria, vós que sois a Mãe de Deus e que morais lá nos céus, rogai por nós cada dia, e que morais lá nos céus, rogai por nós cada dia. Ave Maria, tão pura. Sr. Padre Orlando, falámos apenas de quatro aparições e, de facto, para quem nos escutou e para nós, constatámos que, de facto, isto tem, de facto, uma mensagem muito forte. Em todas as aparições verificámos que Nossa Senhora pediu oração e sacrifícios. Não há dúvida nenhuma. Mas, pronto, o tempo não nos vai permitir dizer mais nada. Não, é só dizer que, de facto, Fátima... Não é nenhuma invenção para além daquilo que diz o Evangelho. Nossa Senhora diz para nos arrependermos, para fazermos sacrifício, para não ofendermos mais Nosso Senhor, e o que Jesus diz é: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Portanto, é a mesma coisa. Os profetas e os sinais de Deus continuam a existir hoje, e Fátima é precisamente um desses sinais. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.